Canal Melody CDs do Pará. No comando, DJ Machado Produção. E a primeira é essa aqui em Coraci, ó. Bora recordar. Jamais tente voltar atrás. Te peço humildemente, não diga que é o fim. Que foi que ele fez, hein? Deus fez você pra mim. Como é que é? Eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Obrigado, meu parceiro DJ Moisés, São Thiago. Estamos aqui, Ibirapuera, recebendo o Carabao. Nossa amiga Regina Maiara, Alexandrinha e as meninas da pedreira. Me diga jamais. Já por aqui, obrigado. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. O nosso amigo Marlon e o nosso delegado. Não. E toda a galera da Showbet. Já por aqui, obrigado. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim? Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no jeito. DJ Silvinho. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume. Deixa eu abraçar meu parceiro Felipe Céu. Felipe do iPhone. Já por aqui. Falou em iPhone. É o cara. Alô, Felipe! Deixe a porta aberta. Hoje eu quero te amar. Só no retorno. A gente já não faz amor. Como manda a paixão? Se nenhum dos dois faz liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor. Silvinho, detonando! Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Pra recordar. O Charlie dos Fanáticos. Já por aqui, obrigado, meu irmão. No amor sempre fui bandido. E agora? E agora que estou. O Rogério da Pedreira tá na área. O homem das mil mulheres. Obrigado, Rogério. Leva pra casa. Carabao. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer. Amiga Búfala e a Maede. Deixa por aqui. A Cris das Fronteiras também tá aqui com a gente. Hoje eu sei. Cláudio! Que ganhei, só eu sei. Carabao. Não valeu nada. Será que tu sabe? Hoje eu sei. Carabao, o furioso do Marajó. Me leva pra casa. Pra recordar, Ibirapuera e Coraci. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. E o que passou? Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Fala, meu amor. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. Abraça a Juliana Castro lá da Curuzu, tá por aqui. Valeu! Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tem que entender. Meu parceiro Cello, da barbearia Los Brothers, tá fechadão com o Silvinho. Obrigado, Cello! Eu e você. E o resto? O resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Fala, bebê! Fala comigo. Quebra esse gelo. E dá um beijo. Um abraço, Paulinho. Com você. E a Bruna. Tudo que der. DJ Silvinho. Cada passo seu. Cada movimento. A todo momento. Só dá você. Meu pensamento. Furioso Carabao. Chega junto. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor. Meu parceiro Panda, lá da banda Swing do Panda, e o Flávio Potência, sempre com a gente no Carabao. Valeu! Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer? A cada gesto seu. E eu? Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. DJ, DJ, DJ Silvinho. Não importa a distância. O Alan da Coxinha e a primeira dama Monique e a Fernanda. Estou na área. Estou atento a cada gesto seu. Mesmo sabendo. E amanhã nossa domingueira é lá na Via Show. O domingo do Carabao. Segunda-feira tem Palácio dos Bares. A nossa ressaca. Vai! Tá bem. DJ Silvinho, vai tocando. Toca, toca. Recordar. E a blogueira Emily Caroline, e ela tá no Carabao. Eu te encontro em meu caminho. E a dançarina Sibéria. Uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. E aí, meu amor? Pela luz da madrugada. Tu tá sentindo? Sinto falta de você. A saudade é a dor que marca. Eu preciso de você. E aí, meu amor? Meu amor. Te bloquear. Eu te encontro em meu caminho. Diego Macedo, homem do tribunal. O Júlio Diego. Acendendo o sol da noite. O comandante Natan e a primeira dama, os bebês sem motivo, estão ao lado. Madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que mata. Volta, meu amor. Meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Como um anjo, chegou o anjo. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Renan William, lá da Quinta do Whisky. Como um anjo, encanto e sedução. Bora, garçom, dá um chega aqui na direita. Que a galera tá afim de beber. Que loucura. Você diz a Rodrigo Moraes, o cara Bertinho Rodolfo. Dos super meninos. Da menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. E é só você. É só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi? Pode falar, não. Não vai embora, estou te amando, por favor. Bora, garçom, traz cerveja que é o lado esquerdo do Carabal. Aqui na mesa do Rogério da Pedreira. Ai, ai, ai, ai, anjos, não quero abrir meu sonho. Carol Silva. Quero seguir vivendo. Chiquitaia, lá do Celta Prata. DJ Silvinho. Já imaginou aquela tua vizinha fofoqueira? Ó, oh. Brotam raios quando luas num sorriso cativante. Aquela serpente encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura, tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Bora, Tayane, vem-te embora. Olhos de serpente. Vamos pra tia Jéssica, Érica e a Rose. Semente que desejo. Vem-te embora. Vem brotar. Abraço, empresário Fernandão, demais, a Paulinha, com apoio do furioso Diel. Jardim. Alô, cacique! Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Abraço, Ellen, a Paula, Bruno e o Valmir. Sincero, estou curtindo. Carabao. És um mal. Família DB, TP, Lajoteiro. Tô errado, certo. Sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos insetos, és um mal que me faz bem. Machuca, DJ Silvinho. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Um abraço a Emily, a Carol, é o Moraes olhar, e a Luciandra. Para eu não perceber, DJ Silvinho. Se você já não me ama, me diz logo agora. Fala, bebê. Fale agora, se ainda existe amor, olhe bem. Abraço a Paulinha comemorando 42 anos. Sim, eu sou. Junto com a turma, aí do resto do mundo, a Bruna Ellen. Oh, Elianai, Bolacha, lá do Super Pop. Que me quer. Como é que é? Eu vim conversar com você, procurando saber. E o preto da Tibó. Que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você. Eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Será que ela vai voltar? Meu amor, o Andrinho, sem o Gato Cego, os meninos da saudade lá da Pratinha. Já estão por aqui. Meu amor se transforma profundo. E sem você, Regina Maiara, Alexandrinha e as meninas da pedreira. Oi! Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. Gigiane. Sem saber o que faz. A Graciane e o Kelvin estão aqui. Volte pra mim. O mestre Danilo Evelyn. Por favor. Completando. Te implorando. 2 anos hoje. Tudo estou. Pode gritar. Mas por favor, volte pra mim. Bora, Tayana, vem-te embora. Volte pra mim. Carabao. O amor é fogo e paixão, ele invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta beleza. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando, tô mentindo, estou é chorando, mas por favor, volte pra mim. O Kevin Duarte e a Jorge recordando. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota. Água Morena tá aqui, tá? Morre de ciúmes e já quer brigar. Alô Morena. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão. Aí Kevin, pega lá um negócio. Vai embora. Aí Curvilota. É o fim. Alô Felipe! Felipe do iPhone no telão do Carabao. Olha esse telão aí, ó. Alô Felipe! Fale o que quiser que eu não ligo. Tamo junto, meu irmão. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nada apaga esse calor. você tem. Eu tenho uma vida pra viver. O Everton Aline, o casal Pérola, aqui de Guaraci. Você, amada amante. E a saudade no Ibirapuera. Beijei os seus lábios e... Nossa amiga Dani Freitas, a Stephanie e a Gabriela. O que perdi com a solidão. O que, que tu quer? Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Tu me adora? Que adoro. Você ilumina os olhos teus. Estrela de luz que me acendeu. Miau GDS tá na área. Maria, a Mayara e a família. Você ilumina os olhos. Para Mani Soba. Estrela de luz que me acendeu. E o Osho Leão. DJ Chuvinho, vai tocando. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorriu. Bolinho Pintor. Grafitando os baldes do Carabal, o melhor pintor de Guaraci. Nós dois, céu só de estrelas e um luar depois. Tá de Silvinho! Abraça, meu amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. Moleque doido. E deixe, amor. Bora, Mocotó! Não passe pra nós dois. DJ Fabiano, moleque doido. Amor, hoje, Eduardo e sua graça por aqui no Carabal. Obrigado, meu irmão. Sinta-se à vontade. Abraça-me. Não sei mais viver sem você. Para, Tatiane. Me deixa, amor, que o tempo não passe pra nós. Alô, Aline. Vai abraçar? Abraça. Estumando tá no Carabal. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Tu tá cansada, né? Cansei de me entregar pra me satisfazer, esquecendo até. Cheguinho de Pitbull, cheguinho de Pitbull e a Erika. Alô, Grigo! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Tu vai mudar! Do jeito que sou, não queira me mudar, estou bem assim. Cansei. Bora, Nica L. Um abraço pra você, minha filha. Fazer, esquecendo até de lembrar de mim. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais. Rodrigo Moraes. Sou bem mais. O Vestinho Rodolfo é do Super Kelvin. Duarte. Aí da 7 Esporte. Por isso eu penso desse. Tu vai mudar de aparelhagem? Não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Não vou. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. Ô mulher. E a tristeza. Grande a tristeza que de noite me acompanha. E ela tá como na cama. Sozinha na cama. Ai, ai, ai. Nesse quarto tão vazio. Pensamentos. Lindos momentos. E a Bianca chegou, né? Sussurra. parceiro Gerson do Sal. Ele que está no berço e veio com a gente comemorar seu aniversário. Parabéns, Gerson, sucesso e muitos anos de vida pra você. E a primeira dama, a Loura do Sal. Como ela tá na cama? Sozinha na cama. Lá vai o neguinho. Nesse quarto tão vazio. Pensamentos. Lindos momentos. Lá fora o vento. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Rogério e Ajó. Rogério Jojo, Babadeira, para o Carabão. Onde ele se esconde? DJ Chuvinho, vai tocando. Meu bem, deixa te beijar. Eu só quero amar. Carabão. Mais uma vez. E você? Você deu vida para mim. Você gostou? Gostei, gostou. Carapanã. Me envolvi na tua vida porque. Tu visse ontem? Te quero demais. Você gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque. Te quero, te quero. Te quero demais. Júnior Digital. A Nica Ed pra Gisele e a Isabela da Pratinha. Na minha vida, oh, oh, baby. Diz o que é que eu vou fazer. Fala, Cris. Sem você, na minha vida, então vem. Oh, oh. Eita, que até a lua veio, rapaz. Vem, meu bem. Abraço, Lua. E domingo eu te espero lá no Casota. Já sabe, hein? O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Meu parceiro Renan da RW Multimarcas, então, já marcando presença com a gente. A marca Impera que veste o DJ e a produção do Carabao. Bora, Renan! Então vem. Silvino. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem. E o segundo. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar. A hora que cheguei, ninguém ia perguntar. Carabao. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Me lembrava de você. E o quarto? No quarto dia sem. Eita, digital. Eu quero te ver. Oi, amigo. Não preciso nunca mais de você. Eita, que até a sol veio. Mas depois de uma semana, quase morro de saudade, de vontade de voltar pra você. Uou, uou, não fiz. Engenheiro Toninho tá na área. Um abraço pra você. Você me ama, eu sei, vai me entender. Eu preciso de você. parceiro Tico Autopeças e a Rani Silva, a nossa blogueira, sempre com a gente no Carabao. Alô, Tico! Tico! Carabao, o Furioso do Marajó. Nossa amiga França e o Marlon, aí da Showbete. Carabao. Luciano Moraes, a Luciana e o cara de apito. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, eu te daria as estrelas. Tu vai me dar? Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Enlouqueci. Parece o Lucas Moraes, a primeira dama. Kelly Cristina. Tá curtindo o Carabao. Meu anjo lindo, volte, fique aqui perto de mim. Manda Top Show. Será que tem alguma mulher independente aqui? Aquela mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí. Essa aqui é pra vocês, ó. Meu amor, em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou. O Lacha Bob e a Paulinha. Naquela noite de amor, lembranças foi o que restou. Carabao. O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação. Olha esse Diego, aí no camarote esquerdo. Meu coração. Olha esse, tá com a gente. Me tire dessa solidão. Aí as mulheres vão cantar agora. Você não. Compromisso. Não sou sua mulher. Você não pode se apegar a uma mulher independente, decidida, que sabe o que quer. Ninho Moto SB, tá no Carabao. Sem compromisso, não sou sua mulher. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vinha aqui te perguntar. Olha se o Diego vai no camarote esquerdo. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Fala, bebê. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. E agora? Agora eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me dê paz. DJ Silvinho. Ione o Punk, olá, tudo bem? Boa noite. Agora, pensa em tudo que foi bom. Eu te peço o coração embora. Te prometo e te faço meu eterno amor. Agora, Thank you. essa mulher aqui é danada. Ela ama dois homens ao mesmo tempo. Ó! Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Ai, ai, ai. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. Motora! E nada é... Nem o Marquinho! E nada é tão ruim. Oh. E você é? Você é a minha vida. Ele é meu mundo. Você é o que eu... Ai, garçonete, mira, não chega. É meu... Aí com o Rogério. Ser feliz desse jeito não é só com um. Não me peça pra parar. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Não me peça pra parar. Porque eu me acostumei. Casa tá com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Quero lhe falar do meu. Quero lhe falar do meu amor. Fala de novo. Quero lhe falar do meu amor. Mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor. Bora em coração. Esse amor que eu guardo é tanto. Dieguinho Pitbull. Apaixonado e forte como um vento. Que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. E eu? Eu vim andando pela areia do deserto. Meu coração batia forte, eu estava certo. Que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Melhor que um cão eu farejava o seu perfume. E tudo isso provocava o meu ciúme. Eu rastreava os seus passos, eu caçava os seus abraços. Eu queria o seu calor. Coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Por que você fez assim? Me enganou e só fez me iludir. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. Fala, bebê. Agora você não liga pra mim. Me faz não me entender. Quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo. Não vai conseguir. Silvinho, machuca mais. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Calma que ainda é duas horas, já menstrua. Me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. Será? Que eu não sou tua. GPI, o homem de coração que não precisa e paga pra me possuir. Mas essa coisa que você já não entende, nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Hoje eu descobri que é você, o amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra você já tem um outro alguém. Os seus olhos negros. Acho que tu tá cego, né? A felicidade. Vou pegar o CD, vou mandar pra ti. Que posso te fazer feliz. Pois é. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. E você? Você é meu mundo. E tu? Carabao tá ou não tá no ar? Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que... Renan tá carreira solo, é? Não pode. Com toda a magia e encanto até o olhar... Não, tu é mesmo que nada. Foga dele amanhã. Vamos de é. É, segunda também. O digital motora. Até bafou dele faz. Te juro. Vai pedir pra ele voltar? Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Nunca vi tanta lábia. Ai, mulher. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa... O nosso parceiro Vesgo! E o Vitor lá do aplicativo Rock Doido, um dos melhores aplicativos, você encontra todos os CDs do Carabao por lá. E das outras aparelhagens também. Rock Doido! Com a história que contaste. Bora, Felipe! E foi tudo o homem do iPhone. Uma coisa. Vai esquecer de mim. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. Júnior Digital. Ao lembrar que tu me deixaste assim, é camarada. Menos me dizer adeus. Aí ele falou, Silvinho. Já me perdeu. Toca mais um, então. Canta, meu amor. Seguido Panda e o Flávio Potência e a blogueira Emily e a Sibeli, tá curtindo o Carabao. Lembrando dos momentos que não voltam mais. Tu lembra do fuxico? Chegando no fuxico. Estumando. Parou de rock doido. Prima do fuxico, eu me apaixonei. Ele gosta disso aqui, ó. Amazonas. Uma rapidinha. Uma. pra você. Por tanto tempo procurei sentir um... Aí, garçom, dá um chega aqui atrás do Carabao. Procurava por alguém que me desse amor, mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Seu amigo Digo lá do posto. Bom Jesus tá curtindo o Carabao. Obrigado, mano. Como não lembrar? Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. Pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Aí, Natália, dá um chega com o tio Willi aqui. Rapaz! Olha só o que ela falava. Ele disse que me amava. Você acreditou? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Bicuro de cametá. Seu amor foi só mentira. Que foi que ele fez? Você mentiu, meu amor. De novo, rapaz? Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Gira, gira! Uai! Dali Silvinho! Chora, meu amor. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. A gente é tão superficial, acha que é normal, um harém. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Chora, bebê! Brasil, DJ Rico Boy. Diz que exagero sem ter porquê. Cena de TV pra impressionar. O que você não consegue ver é que eu só vim dizer: vai, vai. Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai entender. Agora é tarde pra te escutar. Só vou te ensinar porquê. Chora, garota! Nosso amigo Boca Vira-Lata e as suas filhas estão aqui com a gente. Fui!